Depois de nos últimos dias termos alinhado em tudo o que é cabrito, amêndoas e todos os tipos de chocolates em forma de coelhinho, a nossa consciência, e não só, começa a pesar. Mas não se assustem, nós temos a solução. Em celebração do episódio número 30 desta quinta temporada, calcem umas boas sapatilhas e venham correr connosco no Chá dos 5 desta semana. Agora o nosso habitual 5 de notícias. A primeira notícia é sobre Fátima. Fátima está longe de ser uma simples fraude, dizem historiadores. Os autores do livro Fátima, Lugar Sagrado Global, que é apresentado na quarta-feira em Lisboa, ou seja, hoje, defendem que o fenómeno de Fátima está longe de ser uma simples fraude. A obra, da autoria dos historiadores José Eduardo Franco e Bruno Cardoso Reis, é apresentada hoje no auditório Cedas Nunes do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Os dois historiadores afirmam na introdução que nesta obra optaram por conjugar uma análise mais histórica e outra mais teológica, abordando o tema Fátima a partir da dimensão antropológica dos estudos da religiosidade e da análise de seu forte impacto na vida nacional e internacional. José Eduardo Franco e Bruno Cardoso Reis estão de acordo que Fátima está longe de ser uma simples fraude, pois, se o fosse, já teria há muito sido provada, e consideram que é antes uma complexa questão de fé que merece ser estudada sob vários ângulos. Por outro lado, os dois historiadores rejeitam o preconceito de que as religiões são uma superstição irrelevante na época contemporânea. A Junta de Freguesia de Penafiel inicia esta sexta-feira o primeiro ciclo de conversas informais, Conversas na Minha Terra. A iniciativa tem como objetivo dar a conhecer penafidelenses que se destacam no país e no mundo, nas mais diversas áreas. As sessões vão decorrer nos meses de abril, maio e junho na Assembleia Penafidelense. Esta sexta-feira, já, a figura em destaque será Abel Ferreira, treinador de futebol do Sporting Clube de Braga B, ex-futebolista profissional do Futebol Clube de Penafiel e do Vitória, do Sport Clube de Braga e do Sporting Clube de Portugal, licenciado em Educação Física, e a sessão acontecerá pelas 21 horas. A 27 de Abril a convidada será Alexandra Gonçalves, médica cardiologista que exerce funções no Brigham and Women Hospital Boston, nos Estados Unidos da América, e depois Vítor de Sousa, no dia 5 de maio, doutorado em Ciências da Comunicação e vencedor do Prémio Científico Mário Quartin Graça, Pedro Ferreira, dia 12 de maio, professor universitário e investigador no Instituto de Investigação em Ciências da Vida e da Saúde da Escola de Medicina da Universidade de Minho, José Carlos Bessa, estreia-se no dia 26 de maio, militar da Força Aérea Portuguesa e um dos responsáveis por operações de busca e salvamento, e Diogo Correia Pinto, no dia 16 de junho, encenador e professor da Escola das Artes da Madeira. E, portanto, a partir já da próxima sexta-feira, não pode perder as Conversas na Minha Terra pela Junta de Freguesia de Penafiel. Cientistas do Instituto Gulbenkian de Ciência descobriram um novo mecanismo para combater bactérias multiresistentes. Num estudo publicado na revista PLOS Biology, a equipa da cientista Isabel Gordo revela que pode ser possível criar novos antibióticos ou estratégias alternativas contra as bactérias multiresistentes. Os investigadores identificaram um mecanismo compensatório que favorece o crescimento destas bactérias e que pode ser usado no futuro como um novo alvo terapêutico. Em declarações à agência Lusa, Isabel Gordo, bióloga e cientista do Instituto Gulbenkian, explicou que o estudo incidiu em bactérias multiresistentes que resistem a vários antibióticos e que identificou proteínas que, se forem bloqueadas, podem tornar possível matar estas bactérias. Será o fim à vista para esta praga da medicina atual? E morreu a jovem de 17 anos que estava internada com sarampo. A adolescente, internada no Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, não estava vacinada. O diretor-geral de saúde diz que a situação está controlada em Portugal, sendo até motivo de inveja no estrangeiro. A adolescente de 17 anos, internada com sarampo, morreu durante a madrugada desta quarta-feira. De acordo com o Hospital Dona Estefânia, unidade de Lisboa onde estava internada, a jovem morreu na sequência de uma situação clínica infecciosa com pneumonia bilateral, sarampo. Segundo o Ministério da Saúde, não estava protegida do ponto de vista imunitário. A jovem tinha sido contagiada com sarampo no Hospital de Cascais por uma bebé de 13 meses que não estava vacinada. Foi transferida para o Hospital Dona Estefânia na segunda-feira, devido ao agravamento do seu estado de saúde. A jovem fazia parte de um grupo de 6 doentes contaminados, 2 deles pediatras da Unidade de Saúde de Cascais. No domingo, a diretora desse hospital garantia, em declarações a um jornal português, que nenhum dos doentes contaminados corria risco de vida. Esta segunda-feira, o estado clínico da adolescente agravou-se e teve de ser transferida para que pudesse estar num quarto com pressão negativa para garantir o isolamento. Esta semana trago a notícia do desaparecimento de um rio no Canadá em apenas 4 dias e tudo graças ao aquecimento global. O rápido derretimento de um dos maiores glaciares no Canadá, na região de Yukon, fez com que o rio Slims desaparecesse em 4 dias. O fenómeno foi provocado pelo desvio total do curso de água para um outro rio durante o final de maio do ano passado, ainda que só tenha sido divulgado esta segunda-feira na revista Nature Geoscience. No artigo científico, estima-se com 99,5% de certeza que o derretimento do glaciar e subsequente mudança de rumo do rio são atribuídos às alterações climáticas. Anteriormente, o rio, que atingia os 150 metros de largura, desaguava no rio Kluane em direção ao mar de Bering. Só que o degelo acelerado do glaciar durante a primavera de 2016 fez com que as águas derretidas fossem redirecionadas para um outro rio, fazendo com que as águas acabem por desaguar perto do Golfo do Alasca, a milhares de quilómetros do seu destino original. Depois das notícias, temos o regresso da única jovem portuguesa que está em Espanha e que ainda não partiu nenhum hotel. O regresso da nossa Catarina em mais um episódio de Como Manter uma Criatura Entretida a Pensar em Coisas. Vamos ouvi-la. Olá, olá. A criatura mais pequenina dos Chaves 5 está outra vez de volta e hoje ando aqueles dias esquisitos. Estou com as pilhas recarregadas porque acabei de regressar de Portugal e ao mesmo tempo parece que levei uma coça porque a viagem demorou mais do que era suposto. Para o prato do dia, temos um tendão de giro, com cofocilidade. Embora a lei proteja, por exemplo, muito simples. Imaginemos um indivíduo, do sexo masculino, a quem é diagnosticado um cancro que não tem necessariamente envolver a função reprodutiva. É muito provável que, com os tratamentos de rádio e quimioterapia, acabe infértil. Pode ficar completamente queimadinho e desertificado. E com essa brincadeira, lá se vai e pode ter filhos. O que se faz nesta situação é propor uma preservação de gâmetas, neste caso espermatozoides ou tecidos reprodutores. O esperma é recolhido e congelado e, se realmente se confirmar a infertilidade a posteriori, é possível utilizar estes espermatozoides para uma inseminação. O mesmo se aplica às mulheres, embora seja uma situação mais complicada. É possível preservar o tecido ovário, que é o óvulo, mas agora coloca-se um problema. É necessário todo um ciclo reprodutor feminino para que se possam recolher estes mesmos óvulos. E o processo de recolha é bastante agressivo para a mulher a nível de saúde. A mulher tende a guardar ou então parar os tratamentos oncológicos e com isso arriscar a sua sorte, não é? Para que as coisas possam evidentemente correr bem. Quando são crianças, então está a tenda armada. Um dos grandes problemas nestas situações é pedir aos pais que pensem nisto também, quando aquilo que mais querem é soluções para um problema maior. Presumo quando tenham um filho com cancro, a última coisa que se pensa nos netos que ele ou ela podem dar, digo eu. Agora, porquê é que eu me lembrei deste tema? Li hoje a notícia de uma miúda de 17 anos que morreu, em Lisboa, porque a mãe decidiu não vaciná-la. Este assunto dava para outro chá, e embora pareça completamente fora do contexto, surgiu porque, há uns anos, a vacinação contra o cancro do colo do útero foi aprovada e administrada. Eu fui, inclusive, uma das muitas vacinadas. Gostei pouco, mas pronto, deve ser. No entanto, se tudo correr como previsto, é menos uma preocupação que eu terei de ter. A vacinação é, na minha opinião, indispensável. E aquela vaga de vacinas pode ter salvo muitas miúdas mais tarde terem de recorrer a técnicas de oncofertilidade. Este tema também não é, infelizmente, muito recorrente em Portugal e por isso temos tantos casos de situações de pessoas que ficam inférteis depois de tratamentos oncológicos e colocada a hipótese de preservar a fertilidade. A chave é passar a palavra para que mais pessoas sejam informadas e saibam que é possível. Por vezes, quando falo do assunto, aquilo que noto é que muita gente não sabia sequer que era possível e isso assusta-me um bocadinho. Por isso, e com isto, volto daqui a 2 semanas, cá nos encontramos e até lá um beijinho. Catarina regressa daqui a 2 semanas para mais um capítulo das suas aventuras. Para a semana, a Vânia carrega a sua mala de discos e traz consigo mais um episódio de Carrega no Play. Olá, olá. Sejam uma vez mais bem-vindos ao Chá dos 5 desta semana. Como dissemos na introdução, hoje vamos, no fundo, dar todas as dicas para fazer desaparecer aquele cabrito que ainda está a segurar. E para que daqui a umas semanas, se calhar já não falta assim muito, daqui a umas semanas caber tudo dentro do biquíni, não é? Portanto, no fundo, nós Aqui no Chato 5 resolvemos os grandes problemas da humanidade. Já resolvemos, na altura dos namorados, o problema do amor, não é? Também com músicas e com algumas músicas que nós achamos particularmente especiais. E hoje vamos resolver o problema do excesso de peso e das festividades, digamos e assim. Tu já vieste a treinar, não? Estás afogado? Já estás a correr um bocadinho. Já fiz o aquecimento. Portanto, o objetivo 2, nós elaboramos uma série de listas, escolhidas por nós os 5, e que servem precisamente para ajudar a fazer exercício físico. Como todos os exercícios, há uma fase de aquecimento. Eu, por exemplo, já fiz o meu, já estou aqui. Verdade. Então, agora já estás no relaxamento. Já estou no relaxamento. Daqui a bocado vamos puxar ferro. É verdade. No fundo, nós vamos ser melhor que o Spotify. O Spotify só vos dá aquelas listas muito básicas. Nós damos uma lista especificamente direcionada para vós, para vocês. Portanto, vamos começar. Sim, a primeira música vai ser a The Weeknd, Michael Gray, que foi uma música escolhida pelo nosso Francisco, que hoje não vai estar presente porque só cá estamos eu e o César, que somos os únicos desportistas. Portanto, tudo pode acontecer. É verdade. E o Francisco, acerca desta música, diz o seguinte: apesar de na altura em que foi lançada aquecer muito boa gente só com o videoclipe, a verdade é que este tema do Michael Gray calha é bem em qualquer aquecimento, seja ou não no fim de semana, que os tempos não estão para grandes sustrices. Até me entalei com esta música. Vamos então ouvir. I got to get agora que já está tudo muito bem aquecido, eu inclusive, já comecei. E eu sobre esta música, o Francisco referiu só que esta música tem uma pequena contraindicação, isto é uma espécie de receita médica. Em número de calorias, esta música desgasta cerca de 400 calorias, está cientificamente testada. Só o vídeo representa 300, porque realmente ver o vídeo... Eu gostava de trabalhar num escritório onde houvesse uma fotocopiadora assim, igual à que passa no vídeo. Eu, por acaso, não estou a entender porque nunca vi. O género masculino, se calhar, o género feminino, se calhar vai só ficar com inveja. Mas o género masculino vai apreciar bastante, principalmente o vídeo. Mas antes de passarmos à próxima música, que é precisamente uma escolha minha, vamos só fazer aqui temos aqui um pequeno recado para dar. Portanto, nós na semana passada tivemos aqui um rigorosíssimo exclusivo, que foi a música do Filipe Pinto, O Amor Tem Si, que passou aqui. Passámos aqui a gravação de quando ele esteve cá no programa, que nos deixou. E nós prometemos na altura, na semana passada, prometemos ainda uma outra surpresa adicional. E essa surpresa vai surgir, não agora, não durante o programa, mas um bocadinho mais para a noite, por volta das 9 horas, na nossa página de Facebook, em facebook.com/chados5rcp, 5 é mesmo 5, um 5 a sério, um 5 número. E portanto, por volta das 9 horas, passem na nossa página, no Facebook, no fundo daquela hora enquanto estão logo à noite, quando estiverem no Facebook, a cuscar a vida dos vossos amigos, e a ver as férias maravilhosas que eles têm em Ibiza e as fotos que eles tiram espetaculares. Portanto, aproveitem, passem em facebook.com/chados5rcp e vejam precisamente não só o áudio, mas o vídeo incluído, um vídeo todo catita, todo arranjadinho, todo bonito, preparado por nós, em colaboração, com uma pequena colaboração. E portanto, por volta de cerca das 9 horas, passem por lá e vai lá estar o vídeo da atuação do Filipe Pinto com a música Amor Tem Si, aqui no Chados 5, quando ele passou por cá pelo programa. A próxima música, portanto, já fizemos uns pequenos exercícios de aquecimento, não com halteres nem nada, mas com uma fotocopiadora da música passada, da última música, da primeira música. Agora seguimos para... também faz parte do aquecimento, que é corrida. Portanto, vamos à segunda música, é o Run by Run, do Woodkid. Tonight. agora, na próxima música, é uma sugestão do Francisco para nos incentivar a trabalhar o corpo de maneira a que ele fique um corpo de sonho. Ele escolheu a música do Ed Sheeran e da Sia e é um mashup das músicas Shape of You, The Greatest, Sheep Thrills e É Só. E ele escreveu o seguinte acerca deste mashup. Este mashup reúne numa só três das músicas mais ouvidas nos últimos tempos. Com uma batida mais punjante, é mesmo uma boa música para aquela corridinha de uns quantos quilómetros à qual seguirá aquela dolorosa série de abdominais. Mas um passo de cada vez. Não há cá Sheep Thrills. Bora, mas é fazer uma corridinha Greatest para trabalhar o Shape of You. Shots tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Down to my hand, stop and the man on the jukebox, and then we start to dance. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on. Coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day it's covering something brand new. I'm in love with your body. Ainda vamos só no aquecimento. Sim, porque isto, Francisco, deixa-me que te diga, não era bem para uma corrida, é para uma caminhada vigorosa. Estava aqui a dizer isso ao César, o ritmo não é assim tão intenso. Estamos muito desleixados. Anda fraco nos treinos. Precisa de PT. Exatamente, exatamente. Ora bem, uma outra forma também, mas preparados que ainda vamos só no aquecimento. Uma outra forma também de aquecer é dançar. E não há dança mais ritmada e mais mexida que a zumba, digamos assim. Portanto, a próxima música é a primeira escolha da Cristiana, que é o Despacito, do Luís Fonsi. E a Cristiana deixou-nos umas pequenas palavras sobre esta música. Mais do que uma música que fica no ouvido, ninguém consegue ficar parado quando a ouve. Não há nada melhor que zumbar ao ritmo de Despacito com uma coreografia caliente. Ai! Mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo tu pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Enseñanza mi boca, tus lugares favoritos. Favorito, favorito. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Ora bem, agora que estamos bem aquecidos, já a transpirar, vamos começar a puxar ferro. Porque parece-me que aqui de nós cinco, a única pessoa que faz musculação e ginásio a sério, quando calha, quando estou motivada, vá lá, sou eu. E nota-se bem pela escolha das músicas? Nota-se bem pela escolha das músicas, é verdade, sou música para puxar ferro. Porque quando uma pessoa está a fazer musculação, gosta de ter assim um incentivo, aquelas músicas que diz, pá, tu és o máximo! Quando está mesmo a morrer, davas uma coça a qualquer um. Logo eu, quem me conhecer pessoalmente, acha piada a isso, tendo em conta que eu tenho 1,5 m e 50 e poucos quilos, mas... Confirmo. Ele confirma. Mas pronto, a música que eu escolhi e que vamos agora ouvir a seguir é do Jay-Z e do Kanye West, chama-se Niggas in Paris. Jay not ready to leave. Gets the people going. Ora bem, sobreviveu a toda a gente? Está tudo vivo ainda? Sim, ainda só estamos nos exercícios leves. Agora, aumentar os pesos. Agora toca a trocar com peso maior. Que especialista Rita. Sim. vamos aumentar a carga, para ver se não... Mas não vale ficar pelo caminho, Sim, não vale desistir agora. Portanto, passamos ao próximo exercício, à próxima máquina, digamos assim, e é uma escolha minha. Não que eu seja um perito em ginásio em puxar ferro e essas coisas, mas o que conta também é o incentivo e é para isso que estamos cá. Portanto, a próxima música são os X Ambassadors, com uma colaboração do Jamie N. Commons, e a música chama-se Jungle. Forget the wins, it's the best to use. Agora, de seguida, vem aí outra música que eu escolhi, que é mesmo apropriada, agora mesmo para dar tudo. Só para os resistentes, sim, aqueles que ainda não desfaleceram. Esta é a parte alta do treino, é mesmo o peso morto, para quem faz agachamento com muito peso, o peso morto com muito peso. Vamos ouvir esta música que eu vou dizer assim, que é mesmo apropriada para isso, que se chama Black Skinhead e é do Kanye West. Ready for action, action. Four in the morning, and I'm zoning, I think I'm possessed. It's an omen, I keep it 300, like the Romans, 300 bitches, where the Trojans, baby, be living in the moment. I've been a menace for the longest, but I ain't finished. I'm devoted, and you know it, and you know it. So follow me up, cause this shit about to go. I'm doing 500, I'm out of control. But there's nowhere to go, and there's nowhere to slow. If I knew what I knew in the past, I would have been blacked out on your ass. God. Agora que o furacão Kanye West acabou de passar por aqui, toda a gente sobreviveu. Como é que tu sobreviveste, Sada? Como é que estás aqui, a sentir? Eu já comecei o programa em... Já tens as perninhas outra vez. Já comecei o programa ofegante, imagina agora. Portanto, agora já estás estou no fundo, Kanye West, é, como pessoa, é uma besta, digamos assim. Sente simpático. Depende, simpático. É uma pessoa... É uma pessoa especial. Não sei, mas é assim, eu acho também algumas pessoas para terem um determinado... Para conseguirem fazer um determinado tipo de arte, também precisam de ter o seu grau... Não, ele, no fundo, não é de atraso mental, mas de perturbação mental. Exatamente, não pode jogar com o baralho todo. Todo para conseguir escrever um determinado tipo... de letras, e era como eu ainda te estava a dizer há pouco aqui, sem ser no ar, que o Kanye West, uma das coisas que ele tem muito boas é a batida das músicas. Sim. As letras, pronto, são questionáveis. Exatamente. Eu gosto de algumas, por isso é que selecionei duas, mas não posso dizer mal. Mas são questionáveis. Agora, as batidas, sobretudo para o que nós estamos a falar, que exatamente, é o treino. No fundo, como pessoa, deixa muito a desejar, mas para fazer músicas para ginásio, músicas para desfazer aquele cabrito de músicas domingo. Para quem precisa de um incentivo, de uma motivação, eu acho que funcionam muito bem, porque as músicas quase todas dele envolvem as frases que ele é Deus e que é o máximo e coisas no... assim do género. E toda a gente, de vez em quando, precisa se sentir assim. E no fundo também, se calhar... aturar Kim Kardashian não deve ser fácil e, portanto, se calhar ele depois vinga-se na música. Ou então não é fácil aturar o Kanye West. Isso não tem, infelizmente, no fundo, temos a possibilidade de saber. É daqueles casais que só se estragam uma casa, digamos. Sim, eu digo infelizmente não temos a possibilidade de saber, porque se nós fôssemos amigos dele era sinal que, do ponto de vista financeiro, a nossa vida tinha dado uma volta positiva. Se calhar finalmente tínhamos saído a Euromilhões, não é? No fundo, a boa notícia depois desta música do Kanye West é, se aguentaram até aqui, pronto. Sim, já passou, sobrevivem, agora podem manter-se cá. Vamos relaxar, vamos, no fundo vamos alongar. Vamos começar a diminuir a intensidade. Exatamente. Estamos a chegar à parte final do treino. Aquela porque toda a gente está a sair. Para acabar com um sorriso, para acabarem bem. E por isso, a próxima música é a primeira escolha do Luís, que é uma versão de Don't Let Me Be Misunderstood. Esta música é, primeiramente, tem uma versão da Nina Simone, foi escrita para a Nina Simone e cantada pela Nina Simone. Depois, nos anos seguintes, teve muitas versões. Uma das mais famosas é dos The Animals, e até chegar a esta versão da Santa Esmeralda, uma escolha do Luís. Don't Let Me Be Misunderstood, Santa Esmeralda. Don't you know I'm just human? I want Claramente, já vemos a luz ao fundo do túnel, já vemos sorrisos. Também vemos que o Luís é fã de dança de salão, que isto era um ritmo para dançar uma salsa, tinha uma coisa com as pernas para o ar. Uma das próximas viagens do Luís é Cuba. Notem-se, não é? Ou então assim, tipo Texas, uma coisa onde ele possa dançar aquelas músicas como as texanas. Uma ilha do Caribe. Sim. Portanto, mais uma vez, recapitulando aqui um recadinho que já damos há um bocado, não esquecer, mais logo, por volta das 9 e pouco, quando estiverem a buscar as fotos dos vossos amigos e as fotos das férias deles fantásticas em Ibiza, aquelas fotos espetaculares que os pés na areia, toda a gente faz, só para meter inveja, olha eu aqui em Ibiza, olha eu aqui em Trás-os-Montes. Portanto, não, já sabem, não se esqueçam. Logo temos o lançamento do nosso vídeo, da atuação do Filipe Pinto aqui no Chá dos 5 há umas semanas. facebook.com/chadoscincorcp, não percam mais logo. E agora vamos continuar a ouvir os ritmos do Luís e a seguir segue-se a música dos The Black Keys, Howling for You. Her name is Alexa Wolf, a sexy assassin with a troubled past. Right. Now, this kitten's all grown up, and the claws are coming out. I must admit, I can't explain any of these thoughts racing through my brain. It's true. That was amazing. The baby, I'm howling for you. Bad guys, beware. She'll bang ya. But then, she'll hang ya. You're welcome. There's something wrong with this plot. The actors here have not got a clue. She vowed never to love. Baby, I'm howling for you. But when she falls for the same man that killed her father. Whoa. It's about to go down. You looking good. I'm pretty sure God doesn't want priests talking like that. I'm pretty sure God would consider it a sin not to glorify that ass. We're no different. We're both killers. I'm not gonna kill you. Yet. I wanna enjoy destroying your life first. Mockingbird, can't you see? Little girl's got a hold on me like glue. Very clear. I will get the information that I want if I have to stab it at you. Throw the ball to the stick. Swing and miss and catch a mid-strike too. Baby, I'm howling for you. He wasn't my first love. Wait, you're saying there was one before? No. Two. But they would not have me. From writer-director Chris Marsh-Pilero. Trisha Helfer. Sean Patrick Flannery. Corbin Burnson. Deora Baird. Christian Serratos. I once choked a chupacabra to death with my own bare hands for not saying grace. What? Don't ask. You will never know what I'm talking about. With Sir Todd Bridges. And introducing Patrick Carney and Dan Auerbach as Los Tecras de Negro. She's howling for love. She's howling for revenge. She's howling for you. Hey, No fundo, esta música já não é para fazer exercício, já é para sair do ginásio, em grande estilo, a cowboy, já com aquela pinta de sou maior. É como estás a dizer, já te sugere o filme. Exato. E tu pões-te já a pensar nas pipocas que vais comer durante o serão a ver o filme. Exato. O que te estraga o treino todo. Ó, Luís, que recomendação foi esta? Esta já é para sair com aquela pinta de cowboy, de sou maior, acabei de fazer não sei quantos abdominais e um treino intensivo e estou aqui abdominais, em forma. Abdominais não é um treino intensivo. Não, para mim é. Um treino intensivo é fazer uns agachamentos, é fazer um peso morto, é fazer um supino, é fazer qualquer coisa assim. Ok, nós estamos a fechar a loja. Estamos a fechar a loja. Antes de fecharmos por completo, só dizer que nos próximos dias vamos publicar a lista integral no nosso Facebook, facebook.com/chados5rcp. Passem por lá. Escrevam-nos, mandem-nos mensagens, comentários, insultem-nos, mas quer dizer, mas tem de ser uma coisa original, não pode ser um insulto daqueles normais, tem de ser uma coisa original, bem pensada. Portanto, escrevam-nos, partilhem também a nossa playlist, a ver se funciona. Nós vamos ficar com uma última música, uma escolha da Cristiana, que é dos HMB e a música Peito. Quanto a nós, nós voltamos para a semana. Até para a semana e bom relaxamento. Nada mais a declarar. Se te esforças para não acreditar, não trago nada, não em segredo. E se me falta a convicção, é só por medo. Podes duvidar, mas tens de te entregar, porque eu não volto a dar razão ao meu erro. Podes confiar, também vou me entregar. E se quiseres confirmação, tem atenção. Escuta o meu peito, escuta este meu peito. Meu coração torna-se inquieto quando estás por perto. Peito, escuta este meu peito. Meu coração torna-se inquieto quando estás por perto. É compaixão. E amar nem sempre é fácil, é como perdão. E com certeza não toca todos, mas sei que ele é para mim e para ti. Podes duvidar, eu não volto a dar razão ao meu erro. Podes confiar, também vou me entregar. E se quiseres confirmação, tem atenção. Escuta o meu peito, escuta este meu peito. Meu coração toca.